Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da loja Free Store, o representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Andrei! Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Rodrigo! Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Edson. Edson. Conveniência. Conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. Vamos nessa, minha estrada aqui do Pará! É com você. É verão! E aí, família? Porra, aí sim, né? Ô, DJ! Oi! Solta aquele pontinho pro lado. Bora começar, então! Hoje é sexta-feira! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão! Ei! Oh! Valores de hoje, caia na real! Valores de hoje, caia na real! Quero ver vocês! Que sexta no celular, faz esse sinal! Que sexta no celular, faz nossa amiga Joyce Aneia! Que sexta no celular! E a família se pode voar! Que sexta no celular, faz esse sinal! Hoje é sexta-feira! Joga pra cima e bate na palma da mão! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer. Só quem sabe canta, quero viva. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Obrigado, Anjo Tamara também! O Neto Vomujo! E a família no limite, Pubi Janara! Dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê! E o baixo tá aquecendo! Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. O Jellison também, o Léo, o molequinho, o Thiago Juro e o Borges! Acabou a semana, já é final de... Galera do Paraíso tá em peso hoje pra contigo, mano! Sexta-feira pega o carro de amigo... Joga tudo, vai! Segunda-feira... E a Paloma, o Sanderson, a Suzy, o Caio e a Saveiro Pressão! De o amigo Gessinho, do Boteco do Gessinho aqui comigo. Todas as baladas. Ah, moleque do... Sabendo que hoje, sábado, é Porto Alegre. Isso aí, sem paga nada. Saindo da balada com duas presenças VIP, top e gostosa. Joga tudo! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma. Só que vai amanhecer com a gente, canta aí, mano. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã, né? Fabinho, o Claudinho. Aí no meio do povão com a galera, meu irmão. É o melhor lugar. Juna Gabaré da Fuga de Marapanim. Chama, vem! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Bora, Juninho! Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderes. E aí, garçom? Aí, garçom. Traz o uísque. Traz sua dose. Que a família Vegas tá no berço. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro, segue isso. Bora no clima do verão. Tem uma vez, só dou pra que pra mim, corre, corre, lá daí. Só dou pra que pra mim, corre, corre, lá daí. Só dou pra que pra mim, corre, corre, lá daí. Cuidado aí, Roberto. Bora, Nilson Barbeiro, de Marumbaia. Sua primeira dama, Tainara Souza. Obrigado, Tainara. Família Picap Tormento, sozão um pesadelo. Todo mundo aqui com a gente hoje, obrigado. E aí, então? É a picape que chegou pra ficar na região. Tô amoitado, carne feita, aqui tá bom demais, sexo. O Neto da Bicha também, obrigado, Netinho. Demais, isso tá virando vício, já tô no round. O parceiro Juan fica do diaço, ele. O Everton Design, obrigado, Everton. O Nego Bandoleiro, Nadia Neves também. E o Dieguinho, meu grau. Joga a mão pra cima, família Vega. joga pra cima, bate na palma assim. É o aniversário da seguida. Vai explodir! Férias de verão é rave no baile do doce. Gaga e or... Prepara, Manderson! Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. O neto da Bim, safadona, seguidor do Sãozão Pesadelo. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra... É pra cantar agora, vai. Tô louca de lança, chama. Vai, minha filha! Que na bunda tô louca de lança, chama. Oh, que me... Só você! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro. Mais uma vez! O que acontece em Vegas? O quê? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo quase dentro. Olha, Biazinha, prepara tudo com o Vinícius, BBB. Morri. Dia 22, quinta-feira, tem Val Alves pela primeira vez. E a Pica Pitome! Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo quase dentro. Apaixonado do Gugu. Eliane. É mais uma do... O João Pedro do Gugu Boladão. O som representa o bonde do Madrugada. Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te... E as meninas de plantão. Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, senão... Quem sabe canta, quero ouvir. Vai ser neném. Cadê daquela sentadinha que tu tem? Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando. O somzão pesadelo. Doido pra o Lobosão, né? Que é o Goni Condemo. Com você, novinha, faz é mó tempão. Gomboladão. De olho em tu. Com as amiguinhas. E a picape tomando, família. Tô ficando tarado e doido. Maestro pra... DJ Valdo Alves. Bora, a Danisa da Bucarim só não pode. Você tá numa sede, só não pode se apaixonar. Pode a camisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa sede, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apaixona. Senta, menina. Alô, Dieguinho Mil Grau, obrigado por ter vindo. Você é a Nádia Neves. Cara, veio de Curuçá representar hoje. Aí tu com o Chiriquelme também. Sem parar. Eita no clima. Avisa ele aí. Avisa. Cuidado com a Tati, viu? Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Vai aquecendo, mano! Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. Cuidado, viu? Cuidado com a Tati. Sabe por quê? Desse jeito. Que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Que ela tá, que ela tá te iludindo. Roberto Terremoto aqui do Paredão Pop. Mano, tá te... É o patrão do gelo. Só você não sabe abrir. E aí, Neto, você, Jô? Um par no limite. Ai, ai. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Que o seu verão seja especial. Eu quero falar. Chega o Josimar, Valdo Alves, Família Balanço, Carlos Enigá, o Anderson. Parecer assim, não quero atrapalhar. E o aniversário da Família Vega. Deixa eu terminar. Quem tá afim de curtir aí, vai. Saudade tem nome, sou eu. Teu coração ainda é teu. Se tu ainda não. Bora abrindo as tops de você, canta pra mim, vai. Tem como eu voltar pra você. Como eu voltar pra você. Volta, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Família Bola, mais um. E já daquele jeitão. Tem como eu voltar pra você. Volta. Com... Família Os Malas aqui do lado da minha pina do cabeção. Volta comigo, bebê. Bora cantar. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. O Rony Godemos, daqui... o irmão da nossa futura deputada federal, Renilson Nicodemos. Sabe que sou louco. E o paredão Nicodemos transforma em chegando. Mas quando ela liga, eu dou atenção. É, se representa demais também. Eu mando logo a localização. Quem sabe canta, quero ver. Hoje vai. Eu quero saber quem tem um esquema preferido aí. Quem tem? Quem sabe canta. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Por quê? Eu sou seu esquema preferido. E aí, Diguinho? Ela dispensa baladas, amiga. Espetinho do Juan, fígado de aço. Eu sou seu esquema preferido. Vanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. E o chance até o gerente veio. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. E aí, Vitor dos Polêmicos, você também. Amigos polêmicos da vila. Esse infeliz não te mete. Bora do modão. Por isso eu cheguei e tô querendo vir. O Darlon Covarde com a gente também. Enganando também. Bora relaxando um pouco. E eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor. Deixa bem. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Esse palhaço que só te... O nego bandoleiro Caio. A neguna com a gente, obrigado você, de coração. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Agora pra você abrir a sua cerveja, pegar a morena que tá do teu lado e relaxar um pouco, amor. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que... Adelso Pão do Frango, meu padrinho, pagando todas pra mim. Vem, mata logo. Puxa ela, vai, puxa ela, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Fala pra ela, fala. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi por... Bora no modão! Eu senti seu corpo no meu... Vista alegre! Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi por... Quero sentir seu corpo no meu. Pode estar se vaqueiro, meu amigo Paulo. Estamos no frustrado, irmão. Lá no ponto do frango, Adelson! Um pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Relaxando um pouquinho no momento. A gente vai tocando aniversário, família velha, pra sempre começando. Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. É o parceiro Leandro Oliveira. Porque na minha cama tu tá falando que me... Leandro Oliveira. Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo. Para pra troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou. Era só o quê? Diz que eu sou seu passatempo, passatempo. Fala pra ela, fala. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Adeus, aproveita a perna dela, Adeus. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo. E aí, Evandro da família Pouca Grana, Mego Bandolei. Vou começar a namorar pra galera devagarzinho. É errado, mas é gostoso. Aperta ela! Ela tá me deixando louco. O DJ referência no Pará. Ela tem namorado. O amigo Marcelo, seu primeiro nome, Nayara. Obrigado, Marcelo. Mas só quer tá aqui do meu parceiro boneco Tado. Considerado das tatuas. E sua primeira dama, Luciana. Aquela vem me ver. É o tipo de música. De prazer. Quem não dança, bebe demais. Imagina só! Picape Tormento. No comando, Tauan Monteiro. Que sou eu que. Gol Boladão. Seu e a família do Gol Boladão. A família do Bonde do Madrugadão comigo. Se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Michele da Pitcaia! Fala, Michele! Chama Zé Raquel! Chama Zé Raquel! Sonzão pesadelo! Abandonado dentro de um apartamento. No verão. Ansiedade, coração desesperado. Só vocês! É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo. Tô sofrendo. Entra no clima do verão. Da vida, meu padrinho. Deixa seu recado. É o que eu escuto. É no clima do verão. É só Nickel. E pra cantar comigo, eu convido Thiago e Jonas. Alô, família Vega. Vai, TJ. Já comigo, Brisa. Está. Viu que sou Nickel, Thiago. Prepara tudo, meu gerente. Após essa, meu amigo. Joga no passinho, vai. Você dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Você, Rubinha Bandida, do quilômetro 39. Ela com a gente, ela veio com o Gil Rock. Aqui em Vista Alegre do Pará. Vai no passeio. A equipe chuta o balde também. E Porto Alegre, toda a galera que vai curtir hoje o Boteco do Gessino, Pará. Nosso som é você, você vai. O parceiro Fábio, obrigado, Fábio. Rolando e não pode parar. Alô, Vandinho, show aqui do meu lado, pra mim um dos melhores. O homem é bom. É o domador do dragão. Você dança assim comigo. Vai num passinho. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, é. Representante da King B em Marapanim e Curuçá. Nosso padrinho. Bora, Rodrigo. O vizinho vai bombar. Joga no passinho, vai. Vai dançar assim pra mim. Se joga no chameia. Vamos juntos te amegar. Bora, Vanderson. O piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Gerente, vai. Vamos juntos te amegar. Calma, Roberto, muita calma. Vai bombar. Roberto do Paradão Pop aqui do meu lado. É o copiloto hoje comigo. Tá tocando junto com o Val. Maestro DJ Valdo Alves, há mais de duas décadas, fazendo a festa do povo no estado do Pará. Família Vegas do B. Toma na pressão, toma na pressão. Toma na pressão, joga a mão pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô, família Vegas, deixa tudo em cima. E o Bora Bubos, parabéns oficial. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Bate na palma da mão. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Parabéns, família Vegas. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Muitos anos de curtição. Toma na pressão. Muitos anos de vida. Toma na pressão, toma na pressão. Afinal de contas, Josimar, é a família que segue o Maestro Valdo Alves e o Josimar em todo o Nordeste para ele. Toma de ladrão. Agora vem na produção. Férias de verão é rave no baile do Toze. Gaga e Oxia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulgo pra tapar no nosso rabo. Aí não dá pra passar. O escravo do Chague, o Vitor, o Donzinho, o Pitão e o Júnior C. Tô louca de lanta, chama. E o que, minha filha? Que minha puta balança, tô louca de lanta, chama. Que minha puta balança. Vocês! Que acontece em Vegas? Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia, porra. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra cá. Tô louca de lanta. Nossos primos do Vanguard já por aqui com o Valdo também. Bora, meus primos! Que minha puta balança. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Morre em Vegas. Me arrasta no morro. Tô boladão também. Tô louca de lanta. Chama. Poerinha Saúde, obrigado a toda a família. Assim, alô, Beguinho, Lobo Saúde também. A equipe da Sama! Explode o bagulho! Aquece tudo, tudo, tudo. O Landerson, o Thiago, o Júnior, o Nelson, o Bosch, o Flávio também, galera do Paraíso e Peso com a gente. Obrigado! Sonzão pesadelo! Eu tô com saudade de ti, deixa louca de pé. Parceiro Nego Bandoleiro aqui comigo, obrigado, Neguinho! Ele, o Adelson, o Everton Design, o Fica no Dia! O Alenilson fechadão! Com a conveniência! Ele, na verdade, fechou a conveniência só pra curtir o Valdo Alves e o Rock do Josimar! Eu bebo, só você. E a música da Mulher Sincera. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo. Gê pressão, fala meu DJ. Alessandra, e aí, Lissandra? Lá do bairro do Guru Samba. Tira que é nervosa. Aquece tudo, vai. Ela namorou comigo, me traiu. Família Mil Grau, Dieguinho, Nadia Neves. A galera que vem de Guru Samba. Joga tudo. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Faz pro Nilo. Aquecendo, já já tem o rock do Josimar. Só pitbull de raça, os pais já tá presente. É o padrinho Everton Design aqui do meu lado. Sempre em nome de Everton Design. Vivendo bem do bonde, se você sabe. Aí é fortíssimo, meu irmão. Cheio de ouro, chamando marolento. Cajado de lacoste com a camisa. Ele quer ser moleque doido hoje e sempre, viu? Reflexo tá na linha, cheiroso bonitinho lá do chão. Vamos esquentar essa festa, DJ. Bora esquentar essa festa, DJ. Bora esquentar essa festa, DJ. Só quem sabe vai cantar. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã, liga que é me ver. Só vocês. Ela roda a cidade inteira, fica comigo. Sabe por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Olha o gol boladão. E aí, Júlio? Mas a minha fica comigo. Eu sou seu esquema. É o gol que representa o bonde do madrugadão de Marapani. Vai. Espirro lança. Aquece tudo. Leandro Oliveira. Meu parceiro Moisés Davi, obrigado, Evandro, toda a galera aí que tá curtindo hoje o rock. Quem quer morrer, quem tá tocando? Leve costa no bailão. Trouxe um bolo pra nós dois tomar. Eu com aquele lança na mão. É muita pressão, faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Joga tudo. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Só quem vai amanhecer aí. Galera GDF, galera da Fuga de Marapone, o Júnior e ela. E o Mentiro para a rua. Pode usar o mar ali no meio do povão. Pode postar aquele videozinho. Então se me para e vem fazendo assim. Pega a visão, pega a visão. E ela tá. E ela tá movimentando. Tá, tá movimentando. Cadê o gerente Vando, sim? Tá movimentando. Bora, vamos! Tapadinha, tapadinha, o ritmo é meu. A Nádia Neves que veio, Dieguinho Mil Grau. Eu vou falar pra tu, pode vir na minha casa. Toma, você vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir. Alô, conselheiro das Tatas, você é a Luciana. Olha só. Obrigado. Tinha. Escuta o meu papo. É 22 aniversário do Valdo Alves, vai ser na conveniência BBB. Pega a bola. Aqui em vista, na Guilherme. O DJ pega a bola do bota do de samba. Bora na contagem. Um, dois, três. Lá vai fogo. DJ Paulinho. Pega o teu bagulho e deixa ela andar. E o bora quer ser bandido, show. Vamos começar a contagem regressiva. O escravo do Jaque, o Vinho do Donzinho Pitel, hein, Donzinho? Família Vegas no BS, ganhando presente a você, meu irmão. Equipe Vegas. O que acontece em Vegas morre em Vegas. Te falando, quem tá solteiro vai cantar essa aqui. Cadê o gerente Vance? Cadê ele, mano? Preciso de... O Anderson do Ponto Franco, galera, Anderson! Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto... Meu boladão! É o dinheiro com a giota, sem o real no... Picape Tormento! Aí eu vou de novo. Aê, batido da giota. E o sonzão pesadelo de carcereiro! Ah, gerente. Eu tava caçando, né? E aí, Tauã? Vai, fogo, fogo, fogo. Bora, família velha! Então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho. Joga a mão pra cima! Levanta a mão pro alto e dá-lhe sal. Joga! Levanta a mão pro alto e dá-lhe sal, dá-lhe sal. Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro, então, fogo no parquinho. E o macho tá aquecendo! O Valdo Alves tá tocando e o rock tá mil grau. O Valdo Alves tá tocando e o família Vega. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. Joga tudo pra cima, quem tá feliz, joga aí, mano. Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe. Meu parceiro Fábio, obrigado você por ter vindo, Fábio. Dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. DJ Fábio de Marudão. Sal e dá-lhe sal. Foi a acabou a água, toma banho de leite. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. É o Fábio, essa primeira é o Malu. O Decão não bebe. Galera de Maru tá em peso. Um abraço pra vocês aí do Malu. Leite quente, toma banho de leite. Leite de vara. Bebê, tipo, cara de mal. E tudo pra... É igual Fabinho no balanço, vou te... Eu tá... Depois eu vou te contar essa história. Então respeita aí que o Júnior Salles é doutrinado. Ela vai sarrar nas pecas com o fuzil atravessado. Ela vai sarrar nas pecas com o fuzil atravessado. Então respeita aí... A bebê perigosa tá na... Então respeita aí que o Júnior Salles... É muita pressão! Vai sarrar nas... Vambora um pouco de romance, vai. When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. Salinas tá muito longe. A gente tem Marudade, tem Crispim, tem a Praia do Leme, tem a Gudual. Atalaia não! Atalaia não! Atalaia é o caralho. Eu vou pro curso na Austrália. Ei! Ei! Tamara também, o Neto Evolution. No limite, boy! Ua, figa do Niaço! Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Tá bom, minha boa, tem bordão de mala. E o garoto, cheia de história. Aquece tudo aí, mano! Sai da minha bota, tá bom, minha boa, tem bordão de mala. Vocês estão demais, ô! De fuga. É fuga na dona de casa, do lacada tudo, quero cachorrar. Só quem tá de fuga! Dia de varada, com minha puta de braça, então. Joga! É fuga na dona de casa, do lacada tudo, quero cachorrada. Solteiros agora, vou chamar. Rapaz, e as mulheres aí vão cantar bem alto também. Vocês estão demais. A gente vai aquecendo. Aquecendo de botão. Só pegar tua gelada que o rock do Josimar daqui a pouquinho entre ação. E o maestro Vovão já aquecendo. O bagulho tá doido! Japonês, é um quarteto aqui com a gente, virando cabezão. Quem sabe vai cantar comigo? Aquela mulher que deu a volta por cima vai cantar. Na sala, no chão me deito. Só vocês, vai. E a cabeça não para, solidão me. Corre no bar, pega tua cerveja. E o bora beber, bora curtir. Brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de ó... Só quem sabe canta, quero ouvir. Não vou. Não vou aceitar sua... Sonzão, pesadelo! Me provocou. O gol boladão e a picape toma em ação. Se prepara, chumbo trocado. Só vocês agora, vai, vai. O quê? Tenho O nego bandoleiro Caio. A negunha Jô. Porque eu mereço o reconhecimento. E aí, José? Quero fazer tudo que sempre quis. Canta mais uma vez. Porque eu mereço. Mereço o quê? Amar e ser feliz. Então toma! É o parceiro da Ron que gosta muito das melhores. Escutar vocês agora! Não quero mais nada. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que conquistou meu coração. Eu sei que é difícil. E aí, considerando as tatas, você que veio, a Luciana! O meu parceiro Rodrigo Maga! Eu sempre pensei que conheci o amor, mas só me enganei. E foi contigo que no fim. Você tá com seu amor, abraça ela aí. Você que tá curtindo o aniversário da família Vegas, vai cantar comigo. Tenho certeza, amor, foi feita pra mim. Você e ela, vai. Toda certeza que eu fui feito pra ti. O quê? Não vá duvidar, ninguém duvidará. Amor, escuta essa. E jogador do Gucci, que é o meu hoje, na produção do Maestro. É a certeza que eu fui feito pra ti. Gucci! Minha princesa, você foi feita pra mim. Não duvide, não. Não vá duvidar, ninguém duvida. Amor, agora é só tu e eu, para sempre tu e eu. Bora diminuir mais um pouquinho, mano! Tocar no beat certo, no tempo certo. Música do momento, ó. Essa é muito top, gente. O Neto da Beach também, a Safadona, seguidor do Sazão Pesadelo. E a Picap Tormento. E o Gu Bolanã. Quem sabe canta comigo. Vocês. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo. Agora acende aqui mil graus. Elas querem é te ver. Essa é pra valer o ingresso. Meus escudos, mas a força é demais. Dia 30, o aniversário do boneco da. Conter minha paixão. O considerado status está no mesmo. Paulo Alves e Josimar. Seja ser. Essa resenha vai ser top também. Pra te dizer que à noite eu oro, peço para Deus. Toda a coragem que eu preciso. Pra dizer o quanto eu te. Peguei bicho do mal de Porto Alegre também. Pensando. Quem sabe canta? Primeira mão. Carolina! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Só vocês! Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto o sorriso. Terás o nosso casamento. Enquanto eu vou me dedicar. O adeus do Bando Franco. Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube. Vista Alegre do Pará! Haja coração! Breno das Top, da equipe Vegas. Saudades do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance pra te provar que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos. Vegas. O que acontece em Vegas, morre em Vegas. Isso aqui, gente, ó. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te... Os amigos dos automotivos aí, a gente vai mantendo o som baixo aqui pro CD sair com qualidade, tá bom? É com vocês no volume aí, pode ficar à vontade, tá bom? Japonês, ou só depois da última segunda amanhecer. Quem sabe canta, quero ouvir vocês. Vai! Eu sempre relembro. Lembra do Kito Kushi, fala pra ela. Os dias felizes. Família, daqui a pouquinho tem Lanisson, Jane Ciro e Felipe Pressão, nosso sábado aqui na arena. E a Picabe Tomendo! Mais uma do brilho das top! Me diz como o homem tá explodindo! Só quem sabe canta! Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. E aí, Dalô? Já já vai azul! Já já tem o rock do Josimar. Breno das Top, da equipe Vegas. Bora, Breninho. O queixo não tem ré, meu amor. Isto é amor demais. Amor. Pega mais um pacote, Dieguinho. Quem sabe pode cantar, quero escutar vocês agora. Eu não vou perder o jeito de amar, não vou esquecer o teu jeito de me tocar. Que aniversário é esse, hein, meu amor? Equipe Vegas, o que acontece em Vegas, morre em Vegas. Ser feliz é ter um fã. Chegando na guia, mamãe, sandei pra coleção. Cara da fuga de Marapani. O Vitinho e o Rio vieram no apoio. Com o Boladão. Para sempre. Sei que eu sou grande de tudo, mas só que não dá mais. E essa aqui da Lu? Tento te esquecer. Essa não pode faltar hoje, meu parceiro Moisés. Professor Leandro, faça esquecer de tudo. Quando parece que esque... Só quem lembra canta. Tu é sua f... Dá um gole na cerveja. Eu preciso dizer a verdade, matar a sal. O Dieguinho Mil Grau, Nádia Neves, que vem a noite sozinha, meu quarto sem você ao meu lado. Desculpa. Mil Grau. Equipe Os Polêmicos da Vila. Sempre com a gente, meu. Nego Bandolei. Leandro Oliveira. Eu te peço perdão, me desculpa. Adelson do Ponto do Frango. Ele trouxe uma saga de dinheiro pra gastar. Te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Espetinho do Juan, fígado de aço. Eu não pensei. Tu deu sorte, já tinha acabado o churrasco hoje, viu? Perdoe, amor, amor. O Wanderson tava furioso. A saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história linda. Pode girar! Essa música tem uma história, quem gosta de marcante vai curtir essa com muita emoção também. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Hoje tem um rock de verão. Passou, no Boteco do Jacinho, Família Balanço, Janicinho Mon. Todas as noites eu penso em Lobo Saúde e Carreta Sub-Zero. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quem sabe canta, vai. Quando a chuva Cuxi Riquelme. Aqui do meu lado, jogador do Clube do Remo. Meu amor, preciso te amar. Preciso te amar. Bora girar! É muita emoção nessa música também, ó. Se você veio beber, se você tirou o dia pra se divertir à noite, você tá no lugar certo. A galera de Barudá, a galera de Castanhal, os amigos de Marapani, a galera de Curuçá também, toda a região. Quanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. O Edmilson que vem de Barudá. A janela do meu... E Alan, você também, Alan. Bora beber, Alan. Quem ia te admirar. O João Pedro também, Eliane, do Gol Bola, não. Tocando bem. Mais um CD pra coleção, hein, João? Pra você me escutar. Agora, família, canta aí, você. Quero te olhar, tem que ser. Quinta-feira, conveniência, BBB. Te admirar quando você passa. Quinta-feira vai ter aquele CD. Pra todo o estado do Paracuxi. Vamos fazer um CD de marcante na conveniência BBB quinta-feira. O Nelongo de Pelé. A janela do meu coração. O Gilberti. E a sua primeira dama, Carol. Manda a Henrique. Alô, Vander. Prepara tudo. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade. Respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto.